CNM313. Oceano 363, vista para 2010, que é legal, Nazário 21. Autorizado o sinal de procedimento Elétrico-Extrua, reporte estabilizado no localizador. 2010-B21, chamada estabilizada no Lock-Extrua, né? 363. controle Salvador, até 3305, está ciente da informação X-Ray. São 3305, eu só vi a chegada para mais uma, para nível de voo 050, que negar no 021. Posso ver a chegada por médio 1 até o nível 050, que é legal no 020, até 3305. Então, 3305, vou direto em PAP, e confirmando que é legal no 021. 3021, voando agora direto em TAP, até 3305. Autorizado, decolar da 10, venta 150 graus, 89. A linha decola, pista na 0, até 38, na 5. São 38 no 5, decolado 55, chame o controle 120, decimal 8. Vou chamar o controle 20, decimal 8, tá 38 no 5, boa noite. Chame 63 no 3, pouso autorizado na 10, vento 170 graus, 5 nós. Nível pouso na 10, 63 no 3. Voando direto lenda, subindo ao 340, tá 38 no 5. Tchau, 3305, desça para 4.010. 4.103305. Estou aí, Salvador, boa noite, 6322, vamos estar a dar uma operação para decolar. Autorizado a alinhar e manter a 1-0, o Xanã 6322. Alinhar e manter 1-0. Xanã 6313 no solo 58, táxi via Alfa, reporte chance da Juliette, mantenha a frequência da torre. Vai manter sua frequência, Alfa, já foi da lente Juliette, 3-2-2, autorizado a decolar, dá 1-0, venta 1-6-0 graus, 0-7-9. Libre aliar e decolar, dá 1-0, 3-2-2. Xanã 6322, decolada 00, chame o controle, 120, decima 8. Xanã 6322, contato radar, suba para nível de voo 350 via Sudapuca. Tá, 3305, desça para 2010, autorizado o sinal do procedimento IAS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado IAS X-ray da pista 10, reportará estabilizado no localizador, até 3305. Então, 3.5, controle Salvador. Sim, senhorita, é possível coordenar a proa de Monte lá? Tá bom. Sim. 3.1.3. Deixa eu chamar minha 3.1.3. É o portal 02. Vai pro 2. Poxa, minha 3.1.3, sai já. Sim, 3.5, vou direto Monte lá. Chame o centro Recife, frequência no 2835, alterna no 2308. A primária 2835, a secundária 268, confirme. Não, centro Recife 5, 123.8. Ok, então 2835, alterna 238, tá 3815, tá, boa noite. Centro Recife 5, atualizado mágico. Ok, voando com a chamada presente, muito obrigado pela coordenação. 32, chama o centro Recife, frequência 35, decimal 45, terno 26, decimal 85. 2545, terno 2025, chama 6322. Terra 3305, chama torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, terra 3305. Oi, Salvador, boa noite, UTE 3305, final X-Ray, pistão no zero. 305, pouso autorizado, é no zero, vento é 160 graus, 149. Lembre pouso, pistão no zero, UTE 3305. No solo Zuno Uno, táxi via Alfa, chame na Juliette, mantenha a frequência da torre. Lembra, táxi via Alfa, chame lá na Juliette, mantenha a frequência da torre, até 3305. Boa noite, Azul 2707, transfere, descendo até 160 na bomba. Azul 4707, desça para 4000 pés, que legal no 021. 4000 no 021, 2707. Adaptando no motor até a vista para 4 mil pés, voo para o Rio de Bomed, para chegar da Bomed de 1. Que legal, é 021. Azul 2707, número 2 de aproximação, tráfego que segue o transporte de ferro, repita o restante para 2509. Negativo, vai de ferro do sal, Azul 2707. Batendo no motel até, foi direto de TAP. Direto de TAP, aqui, batendo até. Alfa para ingresso na Juliette, está 3305. A 3305, ingresse na Juliette e o portão é o 05. C, Juliette 05, está 3305. Azul 2707, reduzir a velocidade para 2209. 220, reduzindo 2707. Passando de Monte Hotel, vem direto Duna. Direto Duna, tem atenção. Autorizado aqui dentro. E Monte Hotel, desça para 2010. Autorizado o final do procedimento elétrico e reposto estabilizado. Prefiro autorizar a minha rede. Avenida 707, rotulação para seu pensamento, cruz direita, prova 220, limite radial 280 do VR de Salvador. 220-280 limite, 2707 azul. Até o Gugu e o motel até tá fazendo de Rios? Tá voltando aqui, motel hotel. O motel hotel está no localizador, curva direita para 050, repartir estabilizado. Direita 050, aqui motel hotel. Avenida 707, reduz a velocidade para 2009. Afirmativo, reduzindo. Avenida 707, Deus separa 3 mil pés. 3 mil pés.